Bom. Soft. Dale aí. Tava entrando no flow. Queres que eu faça uma batida aí rápido? Quanto é que está? 110. Já sincronizar isto.